palavra encontrei a morada, o conforto, a tranquilidade, a verdade, o caminho, a luz. Servo da tua nobreza infinita, ajoelhado eternamente diante de ti, seja feita a vossa vontade. Pela tua santa mão me guiaste, me livraste de todos os sentimentos impuros que aprendi a trancar nos porões da minha alma, nos porões escuros da minha alma. Pois as linhas tortas da minha vida, tu, ó Senhor, retificaste. A inquietude do meu espírito, o ódio do meu coração, tu, ó Senhor, apagaste, tornando a vida possível, toda dor suportável, enfim. O brilho da luz branca, o peso da cruz santa, a me cercar, a me pregar, tudo tão claro, ó Senhor. Eu suportei, eu aguentei, eu aceitei, eu esperei. Ah, mas hoje eu não espero mais. Quero a vida agora, na guerra desse mundo. E se há cercos e senhores, louvemos essa disputa. Toda glória, paz que se conquista através da luta, velho, irei atrás onde quer que se esconda. Porque hoje em dia eu sei. Hoje eu sei que quanto maior a luz, quanto maior a luz, maior a sombra. Sabia que...